Isso é de Rolex, viu, bebê? Novinha, chega e fortalece. Mexe, mexe, mexe. Novinha, da manhã representa. Senta, senta, senta. Mas a pressão já tá subindo, a perversa tá maldade. DJ, aumenta o som, libera esse grave. O bumbum na pulsação, velocidade um. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, vai e toma. Ou bate o bumbum com vontade. Bate, bate, bate, bate, bate, velocidade 2. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate, bate. Velocidade 3. Bate que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate. Bate que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, bate. Bate que bate, que bate, que bate, que bate, que bate. Bate que bate, que bate, que bate, que bate. Não bate o bumbum com vontade, neguinha. Isso é de Rolex, viu? Solta o solo, vai. O violino. Mas a pressão já tá subindo, a perversa na maldade. DJ, aumenta o som, libera esse grave. O bumbum na pulsação, velocidade 1. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, vai e toma. Ou bate o bumbum com vontade. Bate, bate, bate, bate, bate, velocidade 2. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, velocidade 3, mamãe. Bate que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate. Bate que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate. Bate que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate. Bate que bate, que bate, que bate, que bate. Bate o bumbum com vontade, bebê. Solta o solo, solta o solo, solta o solo. Vai, de Rolex no comando. Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai.